Tá ao vivo? Ao vivo! Ao vivo, saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Verdazo 1914. Uma semana para testar a fé de nós. A fé é ótima, né? Já comecei bem. A fé, a nossa fé de nós, palmeirenses. Pronto, consertei. Porque fomos postos à prova. A nossa lealdade ao Palmeiras foi posta à prova a partir do momento em que fomos eliminados pelo Cruzeiro por. Na verdade, com um empate, né? Um empate de 1 a 1 nos eliminou. E, na verdade, o que nos eliminou foi a partida de ida, onde fomos derrotados no Allianz Parque por 1 a 0, mas, na verdade, fomos derrotados. Deixa eu dar uma consertada aqui no negócio. Opa, opa, opa. Mais ou menos, vai, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Fomos derrotados pelo Cruzeiro por 1 a 0 no Allianz Parque, mas na verdade fizemos um gol, né? Um gol legítimo aos 50 minutos do segundo tempo, o último lance da partida, depois a partida acabou e o Palmeiras foi eliminado. A gente tem dois aspectos aqui para analisar com relação ao jogo. Boa noite, Conrado e Dionísio. Dionísio, desculpa, faltou. Não tá aqui. O Dionísio, aliás, que participa sempre do programa Bem Amigos, né, do Sport TV, vocês podem conferir. O Dionísio está sempre lá, participando junto com o Galvão Bueno, e lá ele é chamado de Bodão, eu não sei por quê. Temos dois aspectos dessa eliminação para analisarmos. O primeiro é dentro de campo e o segundo é fora de campo. Então, quando a gente reclama, e eu vou reclamar muito hoje, tá? Quando a gente reclama. Ah, o Dil tá nos comentários, tá? Quando a gente reclama do roubo, dos favorecimentos, isso não quer dizer que tá tudo bem dentro de campo. Então, a gente teve problemas dentro de campo. Agora, uma coisa não invalida a outra. Então eu começo a sentar o cacete, principalmente no site hoje. Eu soltei mais um post e caprichei no post de hoje. Espero que vocês tenham visto. Quem não viu, tá lá no Verdazo. Aliás, dromedários podem colocar o link aí no chat para quem tá vendo, né? Para quem tá ouvindo e vai ver depois, www.verdazo.com.br é o último post do blog, post mais recente. Lá eu falo de tudo que eu acho que está acontecendo, que culminou com a terceira eliminação seguida do Palmeiras artificialmente. O Palmeiras não foi eliminado, o Palmeiras foi removido da competição para atender a outro interesse ou outros interesses. Quais são esses outros interesses? Não sei. O primeiro é não ganhar a Copa do Brasil. Não, eu não quero que o Palmeiras ganhe. Por quê? Não sei, não querem. A razão eu não sei. Agora, o que me parece claro é a. Não estou centralizado aqui nessa porra. Não, agora eu estou. Aê, agora eu vou ficar centralizado aqui. Pronto. Eles não querem que o Palmeiras ganhe a Copa do Brasil. Então, aliás, não quero que o Palmeiras ganhe nada. O Palmeiras é sempre eliminado, removido por arbitragem. Agora, para quem ganhar? Bom, vamos lá. Do nada, a premiação sai de 6 para 50 milhões. Nossa, CBF, por que 50 milhões? Ah, é para tornar a Copa do Brasil mais valorizada. É para os clubes darem mais atenção para a Copa do Brasil. Mas para 50? E o Brasileirão? O Brasileirão vale quanto mesmo? Ah, o Brasileirão vale 24 milhões. Ah, mais que o dobro. É, mais que o dobro. Não, 24 não, 18. Ah, não sei, eu coloquei no post lá. Mas é mais que o dobro, de qualquer forma. Estranho, né? Nossa, a Copa do Brasil tem. Será que vale tanto investimento assim da CBF valorizar a Copa do Brasil, fazer com que. Eu não me lembro de nenhum time ter escalado jogador reserva na Copa do Brasil nas últimas edições para esse investimento todo da CBF acontecer. Então, o que que a CBF. É vontade de distribuir dinheiro da CBF? É vontade de dar dinheiro. Quem quer dinheiro? Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? É isso? Eles querem fazer parecer que sim, mas eu não engulo essa. Alguém aí engole? Eu não engulo essa. Então, é bom. Então, alguma coisa tem de errado aí nessa subida aí de valor. Muito bem. Na mesma edição que eles resolvem subir o valor para 50 milhões, eles acabam com a regra do gol fora. Ai, que bom! Que acabou a regra do gol fora. Porque eu odiava essa regra. Ela é injusta. Cara, eu não sei o que que faz alguém odiar uma regra de desempate, né? A única coisa que ela faz é a dinâmica do confronto, ela fica diferente. E claramente ela equilibra, ela reequilibra, na verdade, um confronto em que um time é escolhido para ter o mando do segundo jogo em casa. Então, é o que eu falo lá no post. Eu fiz esse estudo. Mata-mata entre equipes de força semelhante em fases decisivas de campeonatos importantes. Eu fiz um levantamento. Eu fiz isso em 2004, hein? Já faz 14 anos. Porque eu estava curioso para ver o efeito exatamente do gol fora. Aí eu peguei uma porrada de jogo decidido já com a regra do gol fora e sem a regra do gol fora. Repito, com critério. Eu não peguei, por exemplo, confronto entre Palmeiras e 15 de Xiririca da Serra pela primeira fase da Copa do Brasil. Não, isso eu não entrou no estudo. Só pegou de quartas de oitavas ou quartas de final, acho que quartas. Quartas de final para frente. De Champions League, de Copa do Brasil, próprio Brasileirão, quando tinha mata-mata ida e volta, e era exatamente desse jeito, né? Casa do um, na casa do outro, com gol fora ou sem gol fora. Então, acho que as do Brasileirão entraram sem a regra do gol fora, porque não tinha ainda. Enfim, só campeonato grande, Libertadores, claro, né? E fiz o levantamento. Com o gol fora, 50% de quem decide fora ganhava o jogo. Ganhava o confronto, avançava ou era campeão. Sem a regra do gol fora, 70%. Então você claramente aumenta demais a vantagem de quem decide o segundo jogo em casa sem a regra do gol fora. Então o gol fora era bom por causa disso, era 50 a 50. Ah, mas quem disse que é legal equilibrar? Tem que ser desequilibrado mesmo. Bom, eu acho que tem que ser desequilibrado. Quando você dá a vantagem para o mandante ter o segundo jogo, quando ele mereceu essa vantagem, quando ele conquistou por algum critério objetivo. Então você faz a regra, ó, quem conseguir tal coisa vai ter o mando do segundo jogo. Pô, beleza, mereceu, ele merece ter essa vantagem. Então, aí a regra do gol fora realmente ela pode ser descartada. Agora, se você fala assim, não, vai ser através de sorteio. Pô, se vai ser através de sorteio e o time que decide o segundo jogo em casa tem 70% de chance, você já está tornando essa competição um lixo. Pô, então quer dizer que é um mata-mata e a bolinha decide quem vai ter 70% de chance? É isso mesmo. Isso se a bolinha for honesta, né? Aí você vê aquele sorteio de ontem, que aliás, o de ontem, eu não sei por que só ontem foram notar. Se vocês pegarem os anteriores, são todos daquele jeito. A moça roda, roda, roda, roda e pega do meio. Roda, roda, roda, roda e pega do meio. Desde o começo da Copa do Brasil é assim. E é diferente se você pegar aquelas cumbucas lá que eles colocam, aquelas, sei lá como chama aquilo. Pega a da Copa do Mundo, a da UEFA, a da FIFA. É tudo do mesmo jeito, só que as cumbucas, elas são fundas. E aí você roda o negócio, ela mistura mesmo. A da CBF não, a da CBF ela tem o bojo baixo, assim, ele é reto embaixo, de forma que você roda, roda, e elas ficam rodando. E a do meio fica parada. Então é muita sacanagem. É muita sacanagem. Não é pouca. Ou parece ser, né? A gente pode estar errado aqui, a gente pode estar, né, tendo alucinações coletivas e tal. A gente pode estar errado, não só imaginando coisas. Mas que parece demais, parece, né? E aí você faz, no mesmo ano, uma premiação gigantesca que aparentemente não faz sentido. 50 milhões para valorizar a competição. E aí você faz a escolha de quem vai ganhar esses 50 milhões dirigida. E aí você vê o Corinthians dos quatro mata-matas, ele decidiu em casa em três, sendo que o que ele decidiu fora foi contra a Chapecoense. Né? Ganhou em casa e ganhou fora. Chapecoense. Agora, quando precisou, mesmo, contra o Flamengo e agora contra o Cruzeiro, decide em casa o Corinthians. Corinthians que é o time que não consegue pagar a empresa de marmita. Corinthians que é o time que, pô, tem que pagar o estádio, tem que pagar, sabe, tem que pagar. Ganhou o estádio, né? Ah, mas aí foi lá um promotor e, né, ferrou com a vida deles, pô, agora você tem que pagar. Não, tudo bem, vamos dar um jeito. Corinthians, a gente vê pelo time deles, eles não têm dinheiro para investir no time, o time deles é fraco. Eles não têm dinheiro para investir em jogador. Não têm dinheiro para investir em técnico. Pegaram o Jair Ventura aí, que é um técnico barato. Eles não têm dinheiro. Eles ganham o campeonato, ganham o prêmio. Sei lá o que que eles fazem nas contas deles também, né? Internas. Deve ser uma festa. Isso é problema deles, quero que eles se danem. Mas vivem precisando de dinheiro e sempre vem alguém que dá um jeito. Pô, eles já ganham mais dinheiro da televisão todo ano. Estão ganhando o campeonato um atrás do outro roubado. Então já ganharam o Brasileirão, ganharam puta do prêmio pelo Brasileirão, ganharam o Paulista, ganharam o prêmio pelo Paulista e o dinheiro some. Tudo bem, a gente dá mais. Agora vem essa da Copa do Brasil. Então, assim, tá na cara. E você só vai ver, gente, esse tipo de raciocínio na mídia palestrina. Vocês não vão ver isso na mídia tradicional. Não interessa para eles. Então é por isso que vocês têm que valorizar o nosso trabalho. Nosso, que eu digo, mídia palestrina. Não só o meu. De todos os canais palmeirenses sérios, que trabalham sério, que trabalham para levar informação, opinião e esse tipo de raciocínio para vocês. Vocês podem não concordar com nada, vocês podem achar que eu tô louco, vocês podem achar que eu tô paranoico. Tudo bem. Porque é uma teoria da conspiração absurda, né? Porra, mas não faz sentido desconfiar disso. Pelo menos desconfiar não faz sentido. Falem aí no chat, né, o que que vocês acham. Inclusive, podem fazer o superchat também. Não consegui comprar cerveja hoje. Não, brincadeira, esqueci. Eu esqueci de comprar cerveja hoje, por isso que está sem cerveja. O Cruzeiro, em 16 sorteios, venceu 14, me lembrou o Rodney, padrinho do Verdazzo. Pois é. A chance disso acontecer parece que é um sobre uma em 500 e tantas. A chance de um time conseguir em 16, consegui 14 em casa. Se bem que até o ano passado você tinha a regra do gol fora, então isso não importava tanto. Importava menos, porque, como eu disse, com a regra do gol fora, é 50% por 50%. Equilibra. Estatisticamente equilibra. Agora, sem a regra do gol fora, é sacanagem. Não pode ser por sorteio. Tem que ter algum critério objetivo, técnico. A CBF tem um ranking. A CBF faz um ranking baseado em resultados dos últimos 5 anos, da pontuação para cada competição, para cada posição que cada clube fica, e aí dá peso de acordo com o ano. Então, no primeiro ano, de um ano para trás, vale mais. O de 5 anos atrás, o resultado vale menos. Mas é um ranking que tem lá um critério. Você pode concordar ou não concordar, mas é o ranking oficial da CBF. Para que serve esse ranking? Para enfeite. Porque se não serve nem para dar mando na Copa do Brasil, então pelo menos deixa a regra do gol fora. Mas por que eles tiram a regra do gol fora? Exatamente para beneficiar o time que vai mandar o segundo jogo em casa, cujo sorteio é aquela menina ali, fazendo aquele negócio assim. Aliás, ela não faz rápido, que nem eu fiz. Ela faz devagarzinho. Vocês viram como ela roda? Ela roda com a maior delicadeza as bolinhas lá. Sabe? Um grande abraço para a rapaziada aí que está fazendo superchat. O Antônio Aparecido, que está sempre aqui no, no, nas nossas transmissões. E para o embaixador de Tambaú, que é o Marcelo Torelli. O Antônio Aparecido, ele falou assim: o Cruzeiro hoje está chorando, mas. E o tal Perrella, que junto com o Andrei são fortes da CBF e também na Globo. Pois é. O Cruzeiro hoje está chorando. Mas quem que é o maior amigo do consórcio Globo e CBF? É o Andrei. Chama eles até de gangster. Tipo na brodagem, sabe? Os meus gangsters, meus amigos. O Andrei que declarou: se não roubar no futebol, não ganha. Tá aí. Né? O Torelli fala que faz sentido, e tanto faz sentido que a gente já sabia quem ia decidir em casa. Bom, isso aí foi bola cantada. Vocês podem ver aí o post publicado no Verdazo na terça ou na quarta-feira, tá? Eu já estava levantando a bola para isso daí. Então, senhores, e aí? O que que a gente faz com esse pacote todo? O que a gente faz com tudo isso? Larga tudo. Não, a gente não larga porque a gente é corno, né? Porque a gente tá vendo o que estão fazendo com a gente. Mas a gente não consegue largar o Palmeiras porque a gente ama demais o Palmeiras. Então o que que a gente faz? A gente tem que exigir da nossa diretoria uma atitude firme. Ah, colocou a Kroll para investigar. Caçou prova. Fez o diabo, achou, fez um puta de um dossiê. Grande abraço, Fernando Lima. De Maringá, que fez um superchat. Tá? Mas e aí, o que que fez com essas provas todas? Foi até o STJD. Por que que não foi na Suíça? Porque as provas não eram conclusivas. Isso segundo o parecer de um advogado palmeirense que eu consultei, especialista em direito esportivo. Todas as evidências estavam lá, mas juridicamente, à luz do direito, as provas não eram conclusivas. Então foi por isso aqui, né? O que precisava para ser conclusivo? Exatamente, eu não sei. Precisava do batom na cueca. O batom na cueca não tinha. Tinha tudo, mas aquele batonzinho na cueca não tinha. Mas se continuar investigando, e aí eu não sei o que pode e o que não pode, tá? Mas eu acho que se conseguir evidências, for no judiciário, for no Ministério Público, for sei lá onde, e pedir autorização para fazer uma investigação, aí acho que não é privada, né? Acho que aí tem que ser policial, né? Força policial. Começar a botar grampo em todo mundo. Bota grampo em todo mundo. Bota grampo no cara da CBF, bota grampo nos diretores de clube, presidente de clube, bota grampo em todo mundo. Ah, porque ó, as evidências aí. Então vamos passar o futebol limpo? Então mete grampo em todo mundo. Grande abraço pro Saulo Carvalho. Tá bravo com o nosso presidente. Vamos chegar nele já, tá? E um abraço pro Nicolas. Que tá falando que o que faltou, o batom na cueca que faltou foi as gravações dos áudios dos árbitros. Eu não sei se faltou isso. Eu realmente eu não sei o conteúdo desses dossiês. Mas não pode parar nisso. Tem que continuar. Tem que continuar investigando, coletando provas, evidências. O cara marcou lá a fugidinha com a secretária? Pô, deleta. Não interessa. Não queremos saber isso. Queremos saber quando o cara vai lá e arma, confecção de tabela, né? A gente fez o Periscato só para falar da confecção das tabelas que favorecia o Corinthians e Flamengo, né? A gente viu que o Corinthians até a décima primeira rodada estava ali entre os cinco primeiros e depois caiu. O Flamengo liderou e caiu. Era verdade aquilo lá que a gente fez ou não era? Eu e o Lucas Galli, que também é padrinho do Verdazzo. Por falar em padrinho, Jean Carlos Marcondes sugere auditoria externa nos próximos sorteios. Isso é o mínimo, né? Botar escuta em todo mundo, fazer auditoria, auditoria nas contas pessoais desses caras, sabe? Follow the money. Vai atrás. Aí acaba a putaria no futebol brasileiro. E aí o Palmeiras vai parar de ser removido das competições. Porque o que adianta o Palmeiras ter o melhor elenco, melhor time, melhor técnico, melhor CT, melhor tudo? Chega lá e não ganha e não é por falta de bola. Já vamos falar do jogo, tá? Do Cruzeiro. Faltou um pouquinho sim, mas vamos com calma. Já tem dinheiro querendo mandar todo mundo embora por causa de um empate. Então, senhores, senhoras e senhores, né? Tem muita menina vendo também, do que eu fico muito agradecido. Deve ser pela lata, né? Não, acho que não. Se eu falar isso perto do Bruno Zaniolo, ele que gosta disso, né? Eu falo da beleza dele. Pessoal, a gente não larga o Palmeiras. Então o Palmeiras tem que fazer isso por nós. O Palmeiras tem que liderar esse movimento. O Palmeiras tem que liderar um processo na direção de limpar o futebol brasileiro. Porque é o Palmeiras quem está sendo removido das competições, artificialmente. Foram três seguidas. Eu nunca vi isso. Tenho 47, vou fazer 48 anos esse ano. Eu nunca vi isso. Agora, o presidente do Palmeiras não vai fazer isso e colocar no jornal. Se fizer isso, a gente nunca vai ficar sabendo, a não ser quando der resultado. Então, a gente viu que ele tem disposição para fazer isso, o presidente Maurício Gagliotti. Ele ficou realmente muito puto, principalmente com o final do Campeonato Paulista. Do brasileiro, ele deixou quieto. Ele falou, beleza. Ah, o Lucas Galli tá aí, o Lucas Galli que fez aquela planilha lá pra gente, né, que a gente fez quando que foi isso, Lucas? Em junho, mais ou menos, né, uns 3 meses atrás. E ele menciona que o Corinthians, quando vai jogar fora, só passa vergonha. Só conseguiu uma Libertadores que conseguiu, né? Mas quando normalmente sai pra jogar fora em campeonato internacional, só passa vergonha. E só passa vergonha mesmo. Se você pegar a estatística de quantas vezes o Corinthians, né, avança para a semifinal de Libertadores, por exemplo, quantas vezes na história o Corinthians jogou semi de Libertadores? O Palmeiras já jogou umas 5 ou 6, ou mais até. Acho que mais que isso. O Corinthians deve ter jogado duas. Uma que perdeu para a gente e a que ganhou. Não me engano. Então, pessoal, Palmeiras tem que fazer isso por nós. A gente não vai largar o Palmeiras, a gente não consegue. A gente gosta demais daquela camisa verde em campo. É algo mágico, algo que hipnotiza a gente. Se a gente pudesse escolher, a gente largava, não largava? Então, é que nem o corno manso com a mulher. Quando pega a mulher com, né? Aí amo demais e não larga. Espero que vocês não sejam isso. Só com o Palmeiras. Agora, sobre o jogo, a conclusão que eu chego depois de 2 dias, né, pensando sobre o jogo, também o que aconteceu no jogo, o time do Cruzeiro não é melhor que o do Palmeiras. É equilibrado, mas o Palmeiras é melhor. O Palmeiras tem condição. Condição é lógico, todo mundo sabe que o Palmeiras tem condição. Só que no mata-mata, gente, se há um equilíbrio razoável entre os times, vou fazer no visual aqui, pessoal de casa aí, desculpa, pessoal do podcast, do Palmeiras está aqui, o do Cruzeiro está aqui. Se você for pegar o Palmeiras com o São Paulo, é aqui. Se você for pegar o do Palmeiras com o do Grêmio, é um pouco, acho que até um pouco mais equilibrado que, em relação ao Cruzeiro. Mas o do Palmeiras é melhor. Só que no mata-mata, se não for isso aqui, não sei se a câmera está pegando, se não for isso aqui, uma puta diferença. O detalhe, o, sabe? Reverte. Parece que a gente já viu isso várias vezes. Então a gente não tem que ficar nem revoltado, nem envergonhado de ter sido eliminado pelo Cruzeiro, mesmo tendo um time melhor. O Mano gosta do tipo de jogo que acabou, que as circunstâncias acabaram propondo. Que circunstâncias? O Barcos fez um gol logo no começo, no jogo de ida. Porra, o confronto ficou na mão do Cruzeiro. O Cruzeiro adora jogar daquele jeito. Então, uma coisa é você partir do zero, você tem o time melhor, você tem a condição de obrigar o adversário a jogar do jeito que ele não quer. Principalmente se você sai na frente e faz o gol. Só que saiu o gol muito cedo, saiu o gol com 5 minutos. Então, o Palmeiras jogou 175 minutos, mais os acréscimos, com o confronto do jeito que eles gostam e não do jeito que o Palmeiras gosta. Porque os dois gostam, preferem jogar sem a bola. Tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro preferem jogar sem a bola. O Palmeiras tem mais alternativas até para jogar com, mais alternativas que o Cruzeiro. Mas aí pega um time que tem a defesa muito forte, a defesa do Cruzeiro é muito forte. Então complicou para o Palmeiras. Mesmo assim, o Palmeiras chegou ao gol. Fez dois, na verdade. Um não valeu. Se valesse o primeiro jogo, o Palmeiras teria jogado 85 minutos com o jogo do jeito que o Cruzeiro gosta, mas aí ia para o jogo do Mineirão zerado. E o Cruzeiro não ia começar o jogo do jeito que ele gosta. O Cruzeiro ia ser obrigado a sair mais para o jogo do jeito que o Filipão gosta. Então, aquele gol anulado aos 50 minutos do segundo tempo foi muito mais importante do que a gente pode pensar. E aí, o Palmeiras teve que propor o jogo no Mineirão. E aí, não conseguiu. E aí, a gente pode falar: pô, mas esse elenco todo. Se fosse contra um time menor que o Cruzeiro, seria suficiente. Contra o Grêmio, contra o Cruzeiro. Talvez contra o Flamengo, se bem que o Flamengo está todo desarrumado, agora trocaram de técnico. Mas são os elencos assim que, né? Aí a gente corre risco. Então, por isso que pegar o Grêmio na final da Libertadores eu não quero. Quero pegar o River. Não quero pegar o Grêmio, não. Primeiro temos que passar do colo-colo, tá? Só botem isso na cabeça. Só estou dando exemplo. Então o Mano gosta de jogar do jeito que o confronto se desenhou. Então foi por isso que o Palmeiras perdeu. Aí você pode, aí tem aquele desespero de buscar culpado, né? Quem é o culpado? Ah, o culpado é o Everton. O culpado é o Edu Dracena. O Edu Dracena jogou pra caralho. Eu não sei de onde tiraram que o Edu Dracena falhou ou que ele jogou mal. Ah, o culpado é o Antônio Carlos que deu condição. Gente, vocês nunca jogaram bola, né? Porra, impressionante, cara. Como a gente ouve besteira nessas horas. O Edu Dracena tirou tudo lá atrás. Nos ataques do Cruzeiro, ele era o cara que estava mais bem colocado em todas as bolas e foi o que espanou. Ele jogou melhor que o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, inclusive, parece ter sentido um pouco o fato de ter dado condição. E, porra, dar condição, assim, naquela fração de segundo, é uma coisa que acontece. Sabe? O que eu sempre vou falar, zagueiro falha. Goleiro falha sempre, zagueiro falha. Sempre vai falhar. Vai ter uma hora que vai falhar. O zagueiro bom é aquele que falha pouco. O goleiro bom é aquele que falha pouco. Mas sempre vai falhar. Não existe infalível. O Gustavo Gomes não falhou. Por enquanto, mas ele vai falhar. Tomara que demore. Mas vai falhar porque todos falham. Todos falham. Vou dar outro exemplo. Eu até pensei em fazer isso, eu acabei esquecendo. Nessa semana, se você for pegar os campeonatos europeus, todos os campeonatos europeus, Barcelona perdeu um time pequeno. Real Madrid perdeu para o time pequeno. Bayern de Munique empatou com o time pequeno. Teve um monte de grandão tomando, tá perdendo ponto para time pequeno. Pô, se eles podem, no campeonato inglês aconteceu um monte já. O Manchester United foi eliminado da Copa da Inglaterra por um anão. Pô, se eles podem, por que, que o Palmeiras não pode? Quer comparar o orçamento desses caras com o nosso? Né, já que falam tanto de orçamento, orçamento, orçamento. E aí? E o orçamento desses caras, desses gigantões aí? Como é que faz? Então, é futebol, gente. Acontece. O mais fraco ganha o mais forte. Time melhor, falhar, errar. Ah, mas falhou na hora H. Porra, falhou na hora H, gente. A gente conseguiu um empate lá. Depois de sair perdendo, o segundo jogo também. Estava dois gols atrás, foi buscar um. Quer dizer, amarelado não foi, senão não fazia nenhum. Amarelamento, falta de vontade. Falta de vontade é aquela coisa que todo torcedor que não entende nada do que aconteceu fala, né? Pô, teu time perdeu. É, faltou vontade para esses mercenários. Foi... Pô, vocês podem fazer melhor que isso, velho. Enfim, o Bayern perdeu hoje também, eles estão falando. É isso mesmo. Então, rapaziada, é futebol. Nós perdemos dentro de campo. Ah, o Filipão colocou o Jean. Pois é, o Filipão colocou o Jean. Eu estou tentando entender isso até hoje. Por que que o Filipão colocou o Jean? Se ele colocasse o Lucas Lima, o Palmeiras ia classificar? Talvez não classificasse, mas a chance aumentava. Se ele botasse o Johan, mesma coisa. Colocou o Jean, realmente não deu para entender o que que ele pensou que ia acontecer colocando o Jean em campo na função que ele colocou ali. Mas, né, o que que o Jean faria melhor que o Lucas Lima? O que que o Jean faria melhor que o Johan? E aí, vamos cornetar o Filipão, fora Filipão? Eu vi uns caras falando fora Filipão. Pô, nosso general, a gente confia nele até terça-feira, até quarta-feira, 9:30 da noite, ele era o, né? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. A gente tem que saber perder. Eu tô confiante pra cacete. No brasileiro, principalmente. Estou muito confiante no brasileiro. Olha as tabelas. Eu falei outro dia que o time que mais me assustava era o Grêmio, né? Mas aí eu olhei a tabela do Grêmio. Está muito mais difícil que a nossa. E a gente, assim, para a gente tirar o Grêmio da parada, é ganhar deles aqui. Se a gente ganhar deles aqui, no Allianz Parque, daqui 2 semanas, eu acho, aí o Grêmio é carta fora do baralho. Porque daí a gente vai abrir bastante pontos deles e a tabela está mais difícil. Só que eu via do Inter. E o Inter, mesmo não estando com esse futebol todo, não tendo esse elenco todo, está com uma tabela muito boa. Está com uma tabela bem tranquila. Então, eu acho que quem vai... O São Paulo vai acabar perdendo espaço, porque a tabela deles... É tão difícil quanto a nossa, eu não boto fé que o São Paulo... Aliás, eles já estão ramelando, né? Já estão patinando feio. E vão continuar nessa patinada. Eles vão acabar assim uns... Eu fiz o simulador até a rodada 36. É claro que simuladores aí não... É só referência. Mas o São Paulo tem muito jogo que é típico deles tropeçarem. E o Palmeiras não. Então, se mantiver a tendência, o São Paulo vai ficar uns 5, 6 pontos atrás do Palmeiras... Até a rodada 36, que foi quando eu fiz o simulador. Então, de um ponto na frente, vai ficar 5, 6 atrás. O Inter não. O Inter vai vindo pau a pau com o Palmeiras. Pau a pau, pau a pau, pau a pau. E não tem mais confronto direto. Então, o Internacional é o grande problema do Palmeiras para o brasileiro, mas mesmo assim, fazendo essas projeções, claro, a gente faz sempre um pouquinho otimista, né? Aquela coisa... Mas, mesmo assim, eu acho que o Palmeiras chega na rodada 36, 2 pontos na frente do Inter. E aí vai ser aquelas 2 rodadas finais, né? Palmeiras acho que pega o Vasco fora. Não. É um jogo fácil em casa e vitória fora, Palmeiras. Tem que ganhar as duas. E o Inter também tem dois jogos que não são difíceis. Então o Palmeiras tem que chegar nessa rodada 36 na frente do Inter. Lógico, tem muita coisa para acontecer, né? Faltam 12. Eu fiz 10 rodadas para frente. Mas vai chegar no pau a pau ali no final, Palmeiras e Inter. E tô muito confiante. Tá? Libertadores é bônus. Se vier, ótimo. Se não vier, vamos jogando que uma hora a gente ganha. Que time que ganha Libertadores todo ano? Não tem. Difícil pra cacete ganhar essa Libertadores. Assim, o Boca Juniors conseguiu uma sequência boa ali no começo dos anos 2000, né? Engatou uma sequência de conquistas ali que é. Ninguém nunca tinha feito. Aliás, tinha. Na década de 60, quando a Libertadores era um torneio de 8 clubes, né? Aí o Independiente conseguiu um monte de taça, o Estudiantes de La Plata conseguiu um monte de taça. Mas era um torneio diferente, completamente diferente. Assim, quando a Libertadores pegou esse formatão aí que tem hoje, vai, que foi começo dos anos 80, acho que até no começo dos anos 70, vai. Até o começo dos anos 70, a Libertadores era outra coisa. Dos anos 70 para cá, formato de competição passou a ser mais ou menos o mesmo. Só que era assim: você tinha 5 grupos, dois times de cada país em cada grupo, assim, quer dizer, eram cinco, né? Se emparelhava dois países, tipo, em 94 jogou Brasil e Argentina, caíram no mesmo grupo, era sorteio, né? Aí jogou Palmeiras e Cruzeiro, Vélez e Boca no mesmo grupo, porque era um grupo de Brasil e Argentina, e só passava dois. Aí você tinha lá um grupo de Venezuela e Bolívia, passava dois. Aí você tinha 10 times, e aí passava os melhores terceiros para fazer a chave de 16. Era um negócio assim. Aí alguma alma iluminada falou: pô, vamos misturar tudo isso aí, senão, né? E acabou acontecendo. Mas o formato é basicamente o mesmo. Fase de grupos e mata-mata. Fase de grupos e mata-mata. Lá na década de 60, nem tinha fase de grupos. Era só mata-mata. Você fazia chave com 8 clubes e vão embora. Você fazia 6 jogos e ganhava Libertadores. Então, por isso que lá atrás era bem mais fácil ganhar. Agora, não. Desde que mudou o formato, é difícil você ver um time encaixar ali uma sequência de ganhar, ganhar, ganhar, ganhar Libertadores. Tá bem. O Palmeiras vai jogando, uma hora ganha. Qual a chance do Palmeiras não jogar uma Libertadores nos próximos anos? Nenhuma. Vai ficar entre os 4, 5 do brasileiro todo ano. Alguém aqui vê o Palmeiras ficando abaixo de quinto colocado do brasileiro? Não tem essa hipótese. Assim, com a força que a gente tem hoje, a força financeira que a gente tem hoje, e essa força financeira não parece que vai terminar. Por causa do Allianz Parque, por causa do Avante, esse modelo todo que foi construído. Mesmo que saia a Crefisa. Palmeiras faturou 500 e tantos milhões, a Crefisa significa 80 disso. Tira isso daí, é 420, 430 sem a Crefisa. É o terceiro maior orçamento do Brasil, mesmo assim. Sabe? Mesmo sem a Crefisa. E sai a Crefisa e entra alguém no lugar. Então vai entrar um pouco mais, mesmo assim. Então. Só se alguém rasgar dinheiro, né? Um cara contratar aí a peso de ouro, traz o Ibrahimovic, ou gasta o que tem, o que não tem, se endivida todo. Mas duvido que alguém faça isso, né? Não vai acontecer. Então o Palmeiras tende a ficar sempre entre os 4 ou 5 do brasileiro, todo ano. Não vai mais correr risco de rebaixamento, sabe? Essas coisas. Não existe mais isso na vida do Palmeiras. E vai ganhar Libertadores, mais cedo ou mais tarde. Tá? O Palmeiras tem que se preparar sempre para ganhar o brasileiro, brasileiro, brasileiro. Então, foco no brasileiro. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver o que vocês estão perguntando aí. Tem estagiário hoje? Rapaz, não sei se tem estagiário hoje. Não tem. Não tem estagiário. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar aqui as perguntas de vocês. Mudou em 2000, tá falando o Fabiano Calvo aqui. Muito obrigado. O pessoal tá chegando aqui. também. Não tem. Estagiário. O Décio Santana fala: deixem o like para turbinarmos o canal. É isso aí. Deixem o seu like, o joinha, né? O velho joinha na transmissão. E façam o superchat para adiantar aí as perguntas. Deixa eu selecionar aqui umas perguntas. Vasco fora, Vitória em casa. Vitória em casa? Pensava que era Vasco em casa, Vitória fora. Mas tá bom. Melhor ainda. Ah, é, já jogamos com Vitória fora. Ganhamos no Barradão, né? É isso. Deixa eu ver se eu acho. Vocês não fizeram pergunta, vocês só ficam fazendo comentário. Felice Faraone, meu amigão. Você já viu o grupo lá da vaca? Hein? Tô falando em código aqui, só os bons vão entender. Então, já chegou a criança e eu estou usando ela para fazer a parada aqui, tá? Cadê a cerveja? Perguntou o chileno Saavedra. Então, esqueci de comprar. O Isaquiel pergunta se a torcida do Palmeiras é a mais mimimi de todas. Porque a torcida, meu pai, dá uma canseira. Então, não é. É igual. É que a gente dá mais atenção para a torcida do Palmeiras porque a gente é palmeirense. Basicamente é isso. Que mais? Que mais? Que mais? Décio Santana já está querendo saber que se prefere Boca ou Cruzeiro. Não, prefiro passar do Colo-Colo. Ah, mas ganhamos 2-0. Não interessa. Não interessa. Foco no Colo-Colo. Quando o assunto for Libertadores. Nesse momento, o assunto é brasileiro. Foco é no Cruzeiro pelo brasileiro. Dá um pau neles, né? Preferência. Rafael Álvares pergunta o quanto esta inoperância e essa palmolescência é um substantivo espetacular, né? Quanto essa palmolescência do nosso presida pode atrapalhar esse ano, que tem tudo para ser ótimo? Não sei, porque esse tipo de coisa é resolvida em bastidores e a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Então, será que essa palmolescência não vai virar uma paldurecência? Com mais essa remoção do qual o Palmeiras foi vítima? Pode ser. Não sabemos. Quanto eu acho que isso vai acontecer? Zero. Eu acho que não vai acontecer nada disso, mas vai que, né? Não tem mais superchat? Então, eu estou tentando achar perguntas aqui, mas vocês só ficaram comentando. Vamos voltar lá para baixo. Vamos ver se vocês fizeram mais perguntas. O Thiago Ricardo pergunta assim: para uma defesa bem armada como a do Cruzeiro, um estilo de jogo como o do Roger, de aproximação, triangulações, toques rápidos, não seria o mais indicado? Seria. Sem dúvida que seria. Não ia dar o encaixe tão bom que deu o jogo do Mano com o jogo do Filipão, se fosse o estilo do Roger. Agora, se fosse o estilo do Roger, talvez a gente não estivesse tão adiantado em outros aspectos como a gente está hoje. Então, se. Talvez, tá bom, vale pela botecagem, né? Pela resenha. Mas estamos bem satisfeitos com o Filipão, né? Ou volta Roger. Acho que deu, né? O Will pergunta se é interessante o Filipão continuar mantendo o mesmo esquema de revezar os times de Brasileirão e Libertadores. Na verdade, eu não acho que é time de competição. É time de meio de semana e de fim de semana. É mais pro físico. Então, mesmo quando a gente tiver 2 semanas de jogo de Brasileirão no meio da semana, que vai ter, o Palmeiras estando na Libertadores ainda, se passar pela semi, acho que isso vai ser depois da semi da. Não. Não sei se é antes ou depois da semi. Acho que é depois da semi da Libertadores. Então, se o Palmeiras passar pela semi da Libertadores, aí vai ter 2 jogos de Brasileirão no meio da semana. Até a final? É, vai ser. É entre a primeira e a segunda final, é isso mesmo. Entre a primeira e a segunda final da Libertadores, vai ter duas quartas-feiras de jogo de Brasileirão. E o Filipão não vai submeter os jogadores, se chegar, né? Se o Palmeiras chegar na final da Libertadores. O Filipão não vai colocar Palmeiras, jogador para jogar domingo e quarta, tendo um jogo de Libertadores na frente. Ele vai poupar. Agora, se o Palmeiras for eliminado da Libertadores antes da final, aí talvez ele fale, bom, agora é só brasileiro, agora eu vou jogar para o time titular em todas. Até porque diminui bastante a exigência física. A pergunta do Nicola Silva. Qual é o maior narrador para você? O maior narrador para mim é o José Silvério. É o cara com quem eu aprendi a gostar de futebol, né? Ouvir futebol quando eu era criança. Gosto demais do Osmar Santos. Gostava, né? Agora ele não narra mais. Gostava muito do seu Fiore. Tinha um estilo diferente, né? No rádio. Eram esses três que eu gostava mais, mas principalmente do Silvério. Silvério é que ele se tornou referência, né? Porque é o que eu ouvia mais. Até porque a Jovem Pan, onde ele trabalhava na época, era a rádio que tinha o sinal mais forte lá em Sorocaba, onde eu morava. Então eu gostava muito da narração do Silvério e a equipe da Jovem Pan, até o Silvério sair para Bandeirantes. Na verdade, até o Milton Neves sair para Bandeirantes, a equipe da Jovem Pan, ela estava numa fase espetacular. E foi naquela fase dos grandes clássicos, que foi entre 90 e 93. Porque daí o São Paulo começou a fazer merda no Morumbi para não ter clássico, né? Porque o Palmeiras só ganhava título lá, então. O Palmeiras começou a ganhar título no Pacaembu. Mas. Entre 90 e 93, foi uma época muito mágica no futebol aqui em São Paulo. Muitos clássicos. No Morumbi, meio a meio. E a Jovem Pan no auge. O Milton Neves tinha uns 40 e poucos anos. Ele já era merchanzeiro, mas bem menos. Então ele tinha muito mais conteúdo. E o Milton Neves, quando ele quer falar de futebol, contar história, ele é espetacular. Aliás, também me inspiro muito naquele Milton Neves, não nesse de hoje, que é. É o cara que aprendeu a ganhar dinheiro, né? Eu que não aprendi ainda. Parabéns para ele. Mas quando ele estava focado em futebol, ele era espetacular. E também o Silvério. O Vanderlei Nogueira, apesar de ser muito São Paulino, ele era um repórter sempre muito competente e divertido. Inclusive, todos os bordões do Milton Leite, ele chupinhou do Vanderlei Nogueira. Ah, que fase! Agora eu se consagro. Era tudo do Vanderlei Nogueira na Rádio Jovem Pan. Ah, e o Milton Leite levou para televisão e chupinhou. Não sei se ele pediu, né? Mas que chupinhou, chupinhou. Porque eu sempre vi o Vanderlei falando essas besteiras no rádio. E era engraçado. E na televisão, o Galvão Bueno era um monstro. Monstro. Eu comecei a ver o Galvão Bueno, comecei a prestar atenção no Galvão Bueno quando ele era da Bandeirantes e narrava basquete. Ele era o narrador de basquete da Bandeirantes e ele era um monstro narrando. Só que a referência era o Luciano do Valle. Luciano do Valle, ele era o da Globo, ele era o número um da Globo. Era referência, né? Só a Globo que transmitia os jogos. Depois entrou a Record com o Silvio Luiz, e o Silvio Luiz é outro estilo, e eu gosto muito do Silvio Luiz, porque ele não narra o jogo, ele comenta o jogo. Ele é o que fazem os narradores americanos. Aliás, nada, né? Você não tem narrador em jogo americano, você tem o comentarista. O comentarista, ele não precisa falar para você o que está acontecendo, que é o que o narrador brasileiro faz, e o sul-americano em geral. Porque o Silvio Luiz, ele parte desse mesmo princípio que os americanos. Ele fala assim: meu, eu não preciso narrar o jogo. Vocês estão vendo, eu estou na TV. Eu não preciso falar o que está acontecendo. descrever. Eu sou mais um comentarista, e ele é divertido, ele tem tiradas. Ele foi juiz, então ele conhece muito o meio do futebol. Então, o Silvio Luiz é outro estilo que eu também acho bem legal, acho bem divertido, gosto muito. Então, é isso. Galvão Bueno, Luciano Duval. Luciano Duval, eu acho que era a voz. Ele tinha a melhor combinação de todas, né? Ele descrevia bem o lance. Quem conheceu o Luciano Duval nos últimos anos da carreira dele não lembra. Talvez esteja estranhando até o que eu estou falando, porque o Luciano Duval ele perdeu perdeu o tino. Ele estava mais lento, acho que ele não enxergava direito, ele confundia os jogadores, mas ele era uma águia, cara. Quando ele narrava na década de 70, década de 80, na Globo. Aí ele foi para Bandeirantes, os primeiros anos dele da Bandeirantes, e um cara que gosta muito de esporte, né? Então ele ajudou a desenvolver muito o esporte no Brasil, várias modalidades diferentes. Então eu gosto muito do Luciano, gostava muito do Luciano Duval também. O Luciano Duval, acho que morreu faz o quê? Uns 5 anos já, né? Eu fiquei muito triste quando ele morreu. E o Galvão Bueno ficou muito chato, né? Depois que ele ficou muito poderoso, ele ficou chato. Quando ele era narrador, aliás, a mesma coisa que aconteceu com o Milton Neves, né? Quando o Galvão Bueno era narrador, ele era foda, ele era muito bom. Quando ele viu que ele tinha o poder de manipular as pessoas, usar a força do microfone da Rede Globo, né? Como eu falei, ele era narrador de basquete da Bandeirantes. Aí a Globo pegou ele, assim que perdeu o Luciano Duvalli, né? O Luciano Duvalli foi para a Record, ficou um ano na Record, depois foi para a Bandeirantes. Foi quando a Globo pegou o Galvão Bueno, trouxe o Galvão Bueno da Bandeirantes. E o Galvão Bueno rapidamente virou o número um da Globo. Até 86, assim, ele meio que disputava com o Luiz Alfredo. Tanto que quem narrou a final pela Globo, em 83, em 93, foi o Luiz Alfredo. Mas o número um já era o Galvão Bueno, né? E ele começou a narrar a Fórmula 1, e aí ele ficou. E ele pegou aqueles anos de ouro da Fórmula 1 também, que foi entre 85. A era do Senna, né? Acho que desde 83, quando o Piquet ganhou o último campeonato, até 92. Até 94, né, que foi a morte do Senna. Acho que foi entre 83 e 94, foram os anos gloriosos da Fórmula 1. E o Galvão Bueno pegou todos, né, plantou todos. Pela Globo. A Fórmula 1, na década de 70, era transmitida pela Bandeirantes, tá? Pra vocês saberem. E o Galvão Bueno narrava, se não me engano. Mas na Globo, né, foi o auge da Fórmula 1. E o Galvão Bueno virou uma referência, mas aí ele ficou muito poderoso, ele ficou amigo do Ayrton Senna, ficou muito próximo do Ayrton Senna, então isso dava uma influência para ele muito grande. E aí ele, né, o cara que fica muito poderoso, então o Galvão Bueno hoje ele é um cara, hoje não, há muito tempo já, ele é um cara que ele manipula a audiência, ele sabe o poder que ele tem, e ele trabalha com o patrão dele, então. Mas como narrador, né? Tirando essa parte pessoal, gosto muito do estilo do Galvão. Ele é muito, muito bom. Ele é muito foda. Então é isso. Ó, deu um bom papo nessa, né, essa pergunta. Ah, e o Galvão Bueno tem a máquina de ler mentes. Bem lembrado aqui pelo Ivan. Ele tem uma máquina que ele lê o pensamento do piloto. Ele sabe o que o piloto quis fazer. Vamos lá. O Leonardo fala que em 93 o Galvão estava na CNT, não é CNM. Ele estava na CNT, por isso o Luiz Alfredo era o titular. Eu não sei se foi em 93 ou 92, hein? Mas de toda forma, eu lembro que em 86 ainda tinha essa disputa com o Luiz Alfredo. Então, o Luiz Alfredo ficou número 2 da Globo por muito tempo, depois que o Galvão subiu. Em 87, 88, o Galvão estava no auge. Então, talvez já não tivesse mais essa disputa e talvez por isso tenha acontecido. Talvez. Agora eu não lembro exatamente o ano que o Galvão Bueno foi lá trabalhar no Paraná, lá na CNT. Depois se arrependeu e voltou para a Globo. Luiz Noruega, da Cultura. Era outro estilo, né? Era um estilo mais sóbrio, né? Que eu gostava também. Sabe quem eu gostava? José Carlos Cicarelli, da Cultura. Outro dia tive a oportunidade de conhecer o Cicarelli pessoalmente. Estava bem mais velho, né? Claro. Mas na década de 80, ele devia ter aqui uns 35, 40 anos. Ele era um puta narrador também, de televisão. Só que da Cultura, né? Então ele só narrava videotape. Esse Noriega que vocês estão falando aí, o Luiz Noriega, é pai do Noriega que hoje está no Sport TV. E o Noriega de hoje, ele é um cara sensacional, tá? Ele é um cara muito legal, um cara muito bacana. Só que ele tem isso de, nos comentários, ele ser muito, muito oposto do que a gente espera de um comentarista palmeirense, né? Porque ele é palmeirense pra cacete. E o pai dele, o Luiz Noriega, era São Paulino. Tá? Então isso que é o mais interessante. Ele tinha tudo para ser São Paulino. Ele é palmeirense porque ele gosta do Palmeiras. Só que na hora de ser comentarista, pô, ele podia até ser neutro, cara. Só que ele parece que ele é contra o Palmeiras. Dá um desespero. Mas você vê quando ele está comentando outras coisas, você vê que ele é um cara super ponderado, super bacana, sabe, tem ideias claras. Eu fico até triste quando ele faz essas coisas. Puta cara legal desse, fazendo um papel que ele faz. Enfim. O Fabrini morreu, tá falando Michel Blanco. É sério o que você tá falando aí, Michel? Tomara que você... Eu espero que você esteja errado. Mas também você não pode estar errado de falar uma coisa dessa, né? Não pode matar as pessoas. Então, se o Fabrini da Rede Vida morreu mesmo... Muito triste, palmeirense, mas notícia ao vivo, né? Lamentável. Morreu mesmo, né? Que pena, que pena, que pena. Força para a família do Fabrini, grande palmeirense. Senhores, está na hora de terminar e ninguém deixou abraço, então não tem abraço. Então, abraço para todos, abraço coletivo. Tá na hora de acabar. Prazer muito grande estar fazendo mais esse Periscaço. Uma pena que sob essas circunstâncias. Mas eu espero que aquela ideia inicial ali, daquela parte inicial, quem não pegou, volte, que eu acho que vai valer a pena, vocês vão gostar do que vocês ouviram. A gente tem que ficar em cima. A gente tem que cobrar. A gente tem que se indignar. A gente... Apontar os defeitos do time em campo não impede a gente de levantar esses fatores extra-campo, tá? Então, a gente não é desculpa. Ah, o Palmeiras perdeu. Tem que falar. Ah, mas podia ter mexido melhor, podia ter atacado melhor. Podia, mas isso é outra discussão. Então, quando alguém estiver discutindo os roubos do qual o Palmeiras é vítima, Não vem ponderar falando, mas se tivesse jogado melhor, não precisava disso. Tá bom, isso pode até ser verdade, mas você não pode enfraquecer esse argumento do roubo. Você pode falar que são coisas que andam em paralelo. Uma coisa não anula a outra, uma coisa não invalida a outra. E digo mais, mesmo se o Palmeiras tivesse jogado melhor, como a gente acha que poderia ter feito, se tem um esquema para tirar, tiram. Então, o Palmeiras não é que tem que jogar melhor com o adversário, tem que jogar muito, muito, muito, muito melhor quando tem um esquema como esse, que parece que tem. E não dá para jogar muito, muito, muito, muito, muito melhor ainda. Acho que o Palmeiras ainda vai chegar nesse nível. Mas não chegou. Então, o Palmeiras hoje joga melhor, tem mais estrutura, tem mais time, tem mais elenco, mas ainda não o suficiente para ser tipo um. O que o Palmeiras faz contra a Chapecoense, o que o Palmeiras faz contra o Vitória, o que o Palmeiras faz contra o Ceará. Né? A gente ainda tem lá quatro ou cinco times que conseguem bater pau a pau no mata-mata. E aí, precisa ser muito melhor. E às vezes não dá. Foi o que aconteceu contra o Cruzeiro. É o que pode acontecer se a gente pegar um Grêmio. Pode acontecer. Então, a gente tem que saber perder. Cobrar quem tem que ser cobrado e do jeito certo. Porque, sabe, ah, fora! Gente, vamos crescer, vamos ser mais maduro, vai? Pelo menos nós, entre nós aqui, esse pessoal do Verdade, essa comunidade do Verdade que a gente está formando. Tá? Então, pelo menos isso é o que eu espero. Eu não quero ensinar ninguém a torcer, mas é o que eu acho que seria melhor para o Palmeiras. Acho que se todos fizessem assim, o Palmeiras ganharia. É o que eu acho. Tá, pessoal, sexta-feira não, sexta-feira é hoje. Domingo, Bruno Zaniolo de volta, pé quente, além de tudo, né? Bruno Zaniolo de volta para Cruzeiro e Palmeiras, na verdade, Palmeiras e Cruzeiro. Jogo no Pacaembu, domingo às 11 da manhã, a partir das 15 para as 11 estaremos no ar. Não faremos lá do estádio, porque o Pacaembu não tem estrutura de internet para nos absorver. Então faremos a transmissão aqui dos estúdios do Verdazo, mais conhecido como Minha Casa. Rapaziada, prazer mais uma vez estar aqui com vocês e até domingo. Um grande abraço a todos e tchau. E saudações ao viverdes a todos. E tá ao vivo ainda. Tá ao vivo? Ao vivo?